Assim fala o Senhor, com amor e compaixão. Escreve num livro as palavras de salvação. Dias vêm de libertação do cativeiro. Traz o seu povo em união. Não temas, meu servo, eu sou contigo. Te livrarei, não haverá mais perigo. Em paz descansarás, em sossego ficarás. O Senhor é contigo, Ele sempre estará. Vejo a dor de parto, um clamor no ar, mas a esperança brota, pois Ele vem nos salvar. Consegui estar querendo.